Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Estamos no ar, caro ouvinte da Rádio Mackenzie. Começa agora mais uma edição do Arquibancada MAC, um programa de debates sobre o universo esportivo. Hoje é segunda-feira, 23 de novembro de 2015. Eu sou o Victor Chaim e apresento a bancada de comentaristas de hoje. À minha esquerda, Guilherme de Souza. Boa noite, Guilherme. E um destaque. Boa noite, Victor. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para o Vasco, que só pode escapar na última rodada. É, o Vascão deixou para a última rodada, tem um pouco de chance de escapar. Pedro Bezzulli, boa noite. Um destaque pra gente. Boa noite, Victor. Boa noite, ouvinte. O meu destaque vai pra goleada do Barcelona sobre o Real Madrid. É, e teve outra goleada. Boa noite, Giovanni Antonelli. Com um destaque pra gente. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Victor. O meu destaque vai pra mais uma vitória do Djokovic na ATP Finals. Djokovic mostrando o superior mesmo no tênis. Boa noite, Luciano Lourenço. Um destaque pra gente aí na mesa. Boa noite, Victor. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai pra derrota vexatória do São Paulo sobre o Corinthians. E é dessa derrota vexatória que nós vamos falar agora. Então vamos começar com o campeão brasileiro, ex-campeão brasileiro, o Corinthians. Sobe o hino do Corinthians. Salve o Corinthians. E como nós estamos falando de um clássico majestoso, vamos subir também o hino do São Paulo. Salve o tricolor paulista. É, foi um jogo parecido com o Brasil-Alemanha, se acho que os meus comentaristas na mesa concordam. Foi um jogo que decretou uma má fase no São Paulo em campo, né? Mesmo estando em quarto lugar, surpreendentemente estando em quarto lugar, acho que decretou, mostrando que ano que vem vai ser complicadíssimo para o time do Morumbi. Guilherme de Souza, comente assim rapidamente do jogo, assim, o que, que você achou dele? Assim, o que, que aconteceu no jogo, né? Tinha algum time em campo ou só tinha o Corinthians? Então, né, falam que a maior preocupação do Tite era com os jogadores que estavam no banco, né? Porque eles estavam comemorando muito, acho que dois tomaram amarelo. Ele nem olhava para o campo e, de repente, o time reserva deu conta do recado. Acho que está mais do que provado que o Corinthians é... Ele foi campeão não só pelo time que tem os jogadores de seleção, mas porque os jogadores que entram, os reservas, vamos dizer assim, eles sabem o esquema do jogo, eles sabem jogar entrosado. Parecia o Corinthians titular. Esse time do Corinthians mais forte do que muitos times titular por aí. Então, assim, foi um resultado obviamente surpreendente, né? Ninguém esperava uma goleada, mas o São Paulo estava muito apático mesmo. É esse time que ganha de 4 do Atlético e perde de 6 para o time reserva do Corinthians. É, eu sinceramente esperava um bom resultado para o Corinthians. Eu esperava, tipo, 3-0 para o Corinthians. Tanto é que, quando eu comecei a assistir o jogo, estava 3-0. Eu falei, acho que vai ficar por aí. O São Paulo não vai deixar... vai colocar um zagueiro, por exemplo. Vai tentar conter esse resultado. Mas não foi o que aconteceu. Foi 6-1. Pedro Bezzulli, o que você tem para falar dessa escalação do Corinthians com o time reserva? O São Paulo tentando entrar no G4, se manter no G4. Se manteve na rodada, mas foi o caso do Santos. Se manteve, mas 6-1 no Corinthians. O Corinthians levantou a taça. Com honra, hein? Essa vitória do Corinthians foi a mais expressiva sobre o São Paulo. Foi, decretou também a festa da história do clássico, pode deixar claro. É, história do clássico em todos os tempos. Decretou o final, né, do campeonato, a comemoração do título. E foi lindo, né, pro torcedor do Corinthians, os próprios jogadores, a comissão técnica, ninguém esperava uma goleada dessa. Ainda mais os jogadores reservas. Então, é aquilo que o Guilherme estava falando, e o que você falou, foi decretou o final do São Paulo nesse ano com um belo tapa na cara. Vexatório, né? E o São Paulo jogou tão mal, mas tão mal, que fez o Romero parecer um craque, né? Acho que já estão falando que é o mestre de Itaquera. Acho que foi o melhor em campo, na minha opinião, né, Giovanni? Eu acho que o Romero jogou muito bem, mas essa derrota passou um pouco pelas mãos do técnico do São Paulo, né? Que estava perdendo de 3-0, voltou com o Reinaldo para o jogo, então eu acho que... Ele não deu muito valor pro Corinthians. Reinaldo? Não, acho que o Reinaldo não, o Rogério, né? O Reinaldo entrou depois. Reinaldo entrou de titular. Ele tentou botar o Edson Silva. Tentou botar o Edson Silva, mas aí não adiantou nada. Mas, posso falar? Pode, lógico. Mas assim, eu queria também mostrar, assim, o psicológico do São Paulo, né? Como é estranho, porque no começo do jogo, se a gente podia pegar, tava até que equilibrado, assim. Não tava, tipo, nossa, só o Corinthians tava atacando. Mas depois que o Corinthians fez o primeiro gol, o São Paulo apagou. Foi a mesma coisa que aconteceu nos outros goleados que São Paulo levou esse ano. Clássicos, né? Por clássicos. É, igual o Palmeiras, tomou um gol, apagou. Esse jogo, a gente percebe que o São Paulo, por mais que ele atacasse depois que tomou o primeiro gol, o time não queria mais jogar, não tinha raça nenhuma. É, o único jogador que a gente percebeu que mostrou um pouco em campo foi o Rodrigo Caio. De resto, meu, o Luiz Fabiano tava andando em campo. O Lucão, nem sei o que tava fazendo na zaga do São Paulo. Não dá pra entender esse time. Ele é zagueiro mesmo? Essa é a questão, Essa é a questão. Eu acho que ele é gandula. É, então ele tá meio perdido ali. Mas o Corinthians, só pra ter uma noção, acho que o Denis também foi apático demais. Acho que uns 2, 3 gols ele... Mas ele salvou muito antes. Eu acho que não foi tanta culpa dele. Com essa zaga do São Paulo, não tem goleiro que tenha culpa, né? Mas assim, acho que em 2 gols ele falhou, acho que principalmente no gol do Dracena, que eu não sei o que ele quis fazer, eles palmam pra frente, uma bola que era pra encaixar. Mas, eu vou defender o Denis, não sei, porque a bola foi muito perto dele, foi muito rápida. Só que assim, ele poderia ter espalmado pro lado, ele espalmou pra frente... E daí o Dracena fez o gol. É, agora sim, você pega a zaga do São Paulo, tomar um gol do Romero de cabeça, no escanteio. Do Romero. Ele nem saiu do chão, o cara tem 1,20m, fez um gol de cabeça. Também tomou o gol do Dracena. Ó, vale a pena destacar quem fez os gols, né? Foi 2 de Ângelo Romero. Nossa. Teve um de Luca. Do Christian de pênalti. O Bruno Henrique, que tinha voltado, acho que no jogo passado, para o Corinthians, fez o gol. E o Hudson contra. E o Edu Dracena fez. Teve o do Hudson contra, não teve? Sim, teve o do Hudson contra e teve o do Carlinhos. Para o São Paulo, um golaço, né? O gol do Dracena tinha 3 marcadores do São Paulo nele. É. Dá pra expor, né, a falta de vontade do São Paulo. É, tipo, não foi aquela bola que o cara cruzou, ele tava bem posicionado. Não, ele disputou com 3 caras, ganhou e ganhou um rebote. Ah, mas na boa, acho que a cabeça do jogador do São Paulo tava assim. Ah, eu tô vindo aqui na casa do Corinthians, cheia, a torcida dele apoia muito mais que a minha, e no momento é um fato. Eles já estão campeões, eles vão comemorar a festa do título se a gente ganhar, né, se a gente ganhar deles ou não. Então, aí quando o Corinthians fez o gol, eles já falaram, nossa, só quero que isso acabe pra ir pra minha casa, me enrolar no cobertor e ficar vendo TV até dormir. Mas, assim, a impressão que eu tive desse jogo é que parece que os jogadores e o próprio Milton Cruz não tinham noção da real importância desse jogo. Parecia que eles estavam encarando só como se fosse um clássico comum. Mas não é isso, o Corinthians queria ganhar de qualquer jeito esse jogo, era o jogo que eles iam levantar a taça, eles não iam querer água no chope deles, né, e eu acho que o São Paulo, de certa forma, ele entrou assim, eu acho que o Corinthians vai dar uma segurada, já é campeão, tudo, e não foi isso. Acho que justamente eu compartilho do pensamento do Pedro e desse finalzinho que o Luciano falou, o São Paulo entrou em campo com o time titular, o time forte, tinha Luiz Fabiano, tinha Allan Kardec, tinha um time... Era pra ganhar. Entrou em campo e achou que o Corinthians ia entrar com o time reserva, comemorativo, levantar a taça, em festa. E achou que eles iam conseguir meter bola no gol em plena arena do Corinthians. E isso não aconteceu. E é muito engraçado o destaque do lance, do jornal Lance de hoje, por exemplo, é que eles colocaram tipo um carimbo sem comentários no time do São Paulo. É justamente isso, Guilherme. Esse time do São Paulo que jogou hoje, reflete tudo aquilo, essa crise interna do São Paulo, é sem comentários? É assim, eu acho que uma boa parte da culpa também é da diretoria, né? Acho que é meio que impossível com os problemas de lá não interferirem em campo, porque não foi só briga política, não. Chegou a ter soco em presidente, o vice-diretor voltou como diretor e agora tá pedindo a cabeça pra... a torcida tá pedindo a cabeça dele, então acho que interfere sim, mas na minha opinião o São Paulo é o time mais sem raça do campeonato. É justamente isso que a gente estava conversando um pouco antes de começar o campeonato. A gente estava citando o Palmeiras, a situação do Palmeiras, que em 2000, 2001, começou a entrar uma crise, e acabou caindo em 2002. Luciano, você estava comentando bem sobre isso. Fala um pouco o que você falou antes da rádio, dessa crise do Palmeiras e como isso pode interferir no São Paulo hoje. Então, se a gente pegar meados da era Contursi do Palmeiras, do queridíssimo Safá Contursi pelos palmeirenses... o Palmeiras até 2000 estava disputando Libertadores, chegou em 2 finais e logo depois foi rebaixado. Então, assim, a impressão que eu tenho é que, assim, a gente pega muitos São Paulinos falando, a gente está em crise, mas a gente está disputando G4, a gente chegou numa semifinal da Copa do Brasil, mas se a gente for parar para pensar, uma crise, ela estoura em determinado tempo, só que as consequências de uma crise, elas perduram. Palmeiras, por exemplo, perdurou muito tempo, né? Exatamente, ainda perdura. Sim. Porque se a gente for parar a pensar, se não tivesse o Paulo Nobre, o Palmeiras ainda estaria na mesma. Sim, sim. Mas o que acontece? Eu acho muito importante a gente pensar nas perspectivas do São Paulo para o ano que vem. Porque muitos jogadores de peso vão sair. Luiz Fabiano, Rogério Ceni, que não só como jogador, mas como a pessoa dele, o que ele... O símbolo que ele significa. O símbolo que ele significa. Então, Ganso talvez saia, o Pato vai sair, porque o Pato já falou que não fica no Corinthians. Fora os jogadores que já estão, tipo, condenados pela torcida, né? Por exemplo, Lucão, Wesley, acho que esses jogadores não têm mais espaço no São Paulo. E assim, o São Paulo tá precisando de dinheiro. Provavelmente jogadores que têm um certo destaque, como o próprio Rodrigo Caio, talvez, eu acredito que se vier uma proposta boa, o São Paulo vai vender. E o que é mais estranho, que a gente estava até comentando antes do programa, é que a folha salarial do São Paulo, ela é maior que do Corinthians, só que os jogadores, por mais que tenham nomes, eles não representam em campo, eles não representam nenhuma raça em campo. Então, mas assim, algo me parece que os jogadores de São Paulo também estão de saco cheio que está acontecendo na diretoria, essa instabilidade política, atraso de salário, não sei. Parece que eles meio que entregaram o jogo também, dessa sensação. E tem uma especulação que tá rolando no São Paulo que eles estão sem receber direito de imagem desde maio, alguns jogadores. Isso desmotiva pra caramba o jogador. Isso também, quer dizer, afeta, né? O jogador não tá recebendo o que tá no contrato dele e ele vai ter que jogar. Por que ele vai ter que jogar por causa disso? E também, depois dessa derrota, o Milton Cruz, o presidente de São Paulo, ficou desesperado e falou que vai anunciar um técnico essa semana, né? Aí você pega... Demitiram, o Osório saiu, aí chegou o Doriva. Aí você vê a falta de planejamento, sabe? Ter três técnicos num ano só. Três ou quatro? Três técnicos. Quando o Milton Cruz é quatro. É. Aí você vê a falta de planejamento que esse time tem. E como o Luciano falou, a folha salarial muito grande. E com chances ainda de não pegar não ter resultado nenhum, isso que eles fizeram. Pra você, Giovanni, assim, particularmente, você... Acho que o São Paulo tem que ser desesperado para conseguir esse técnico, ou termina com o Milton Cruz, então o time não vai melhorar. Deixa o cara lá até o final do ano e pensa nas férias quem contratar para a pré-temporada. Eu acho que seria mais coerente, né, Ju? Eu acho que numa lógica de preparação, seria bom o São Paulo começar o ano com um técnico novo. No início do Paulistão, ele começa a treinar antes, mas agora seria um caso desesperador eles contratarem outro técnico. Eu acho que assim, se você pegar o São Paulo, pelo menos esse ano como um todo, o Pato, por exemplo, o Ganso, o Wesley, o próprio Luiz Fabiano, apesar de ser um cara muito, vamos dizer assim, brigador, eles não têm esse perfil de raça, sabe, esse negócio de se entregar pelo time. Acho que, lógico, o salário atrapalha, os jogadores estão certos de se sentir incomodado. Como eu falei, a primeira diretoria talvez seja a maior culpada de toda essa crise. Mas assim, eu acho que o próprio time de São Paulo não era esse time de demonstrar vontade, não. Poderia no campo, talvez, não, pela colocação ela engana, né? O São Paulo não devia estar onde está. Tem gente que fala que é sorte. O time que ganha do Grêmio fora de casa, que ganha do Atlético, e depois toma uma goleada, empata com o Chapecoense, não dá pra entender esse time. Então acho que os jogadores têm a sua culpa sim. E só voltando um pouco ao que o Pedro falou, de que o Corinthians... de que o São Paulo entrou meio sem essa pressão, eles estavam brigando pelo peso de G4, né? A pressão do Corinthians era uma pressão mais pessoal, tipo, eu quero ganhar do rival, né? Mas assim, sem aquela pressão absurda da torcida. O São Paulo, eu não sei o que aconteceu. O jogo era do São Paulo, a obrigação, na verdade, era do São Paulo, obrigação, na teoria, e foi o time que, na verdade, não jogou, né? Acho que jogou uns 15 minutos e depois sumiu. Complementando um pouco da resposta do Giovanni pro Vitor, assim, eu acho que antes de o São Paulo pensar em ter outro técnico, eu acho que primeiro tem que ver quais jogadores que vão continuar e quais jogadores que se adequam na filosofia do técnico que eles querem. A gente até falou em outros programas aqui que o Aguirre pode entrar no São Paulo. Enfim, como que um time que não demonstra raça nenhuma, não demonstra marcação nenhuma, que é o Aguirre, que é um estilo de jogo muito pegado, de marcação sob pressão. Então, acho que primeiro tem que esperar os jogadores saírem, depois tentar arrumar a casinha e depois pensar em técnico novo. E você, Luciano, você acha que o São Paulo deve fazer que nem o Palmeiras? Mandar dispensar, tipo, 10, 15 jogadores do elenco, 20 jogadores do elenco e contratar mais 20, 25? Acho que o São Paulo tem que fazer isso, tem que fazer essa reestruturação, assim, revolucionária no elenco? Então, se a gente for pensar num plano ideal, seria o certo. Mas a gente tem que perceber que a realidade financeira do São Paulo, ela é muito longe da realidade financeira atualmente do Palmeiras. O São Paulo não tem condições de reformular um elenco com 25 jogadores, não tem dinheiro para isso. Então eu acho que seria o ideal, até porque a gente vê que muitos jogadores não demonstram quase nada no time, mas o São Paulo não tem condições de fazer isso, né? E o São Paulo, só pra completar, jogou 9 clássicos esse ano e tomou 31 gols, então seria o quê? 3,5, seria 3 num jogo e toma 4 no outro, sabe? O torcedor não gosta disso, de ficar tomando goleada, ainda mais em clássico regional. E eu acho que a filosofia do São Paulo tem que mudar totalmente. Reestruturação completa, esperar o campeonato acabar, na minha opinião, e começar o ano com dispensas, já com treinador novo e com objetivos. Senão... tem que ser um recomeço pro São Paulo, porque do jeito que tá, eles não vão chegar muito longe, não. Pelo contrário, vão tender a cair cada vez mais. Vocês acham que o São Paulo vai apostar mais na base? Porque, assim, o Lucão é da base e tal, mas, né... eu não sei também se é uma boa... com essa falta de dinheiro, apostar um pouco mais na base. Porque, assim, por exemplo, o Santos, ele teve um problema financeiro também, apostou na base, né? E aí... só que a base do Santos era muito forte, agora tá com um time muito forte. São Paulo, não sei se tem toda essa base boa, assim, pra aproveitar também. Então é uma situação muito complicada. Não tem pra por onde São Paulo sair, assim. A estrutura do CT de Cotia de São Paulo é muito boa. Mas acontece que os melhores jogadores da base não ficam no São Paulo, eles vão pra fora muito cedo. Justamente isso que eu ia falar. Por exemplo, a gente pega Kaká, Piazon, que Lucas, tá lá fora. Miranda, se não me engano. Não, Miranda. Não, Miranda chegou a jogar no... sim, mas enfim, acho que os jogadores... eles se formam muito bem na equipe de São Paulo de base, só que não ficam no elenco ou não são aproveitados o como deveriam. O próprio Oscar. Sim, é muito Oscar. Parecido à situação do Corinthians. Hoje, esse ano não foi diferente. Usou o Lucas, usou o Rodriguinho. Mas e os resultados, né? Sim, os resultados. Mas o Santos tem um histórico de trazer meninos da base e dar certo. E isso fortalece muito a mentalidade do menino da base. Porque ele sabe que se ele jogar bem, ele vai ter chance no time principal. E ele vai jogar no time principal por um tempo. E isso fortalece. Agora você pega um time como Palmeiras, como Corinthians e como São Paulo, que não aproveita o time da base no elenco, desmotiva totalmente o jogador que está ali na base tentando subir para o time principal, né, Gilberto? Eu gosto muito do que o Santos faz, porque ele pega totalmente a base e já coloca para integrar junto com o time titular. Porque, mano, isso aqui é Santos, os caras falam. Vocês vão jogar e eu acho que meio que no São Paulo, no Palmeiras, até mesmo no Corinthians, tem um pouco de uma distância muito grande. Falta uma filosofia para esses meninos, ensinar alguma coisa assim, né? Se tivesse desde o começo, indo para ver como é treinamento, conhecer o técnico, é que hoje o São Paulo tá sem técnico, mas se treinasse junto, podia até mudar a cabeça dos jogadores, mas isso aí, o Oscar, eu lembro que ele saiu todo brigado com o São Paulo, foi pro Internacional antes até. É complicado. Mas o Palmeiras, o Palmeiras, o Corinthians, eles também apostaram um pouco na base esse ano, né? Se você para o Gabriel Jesus, o Matheus Salles, do lado do Corinthians. O Palmeiras foi na necessidade. Né? Então, mas é que nem eu falei, o São Paulo, acho que na necessidade vai precisar. O que não adianta é você ter um outro zagueiro como o Lucão na base, né? Por exemplo, o Palmeiras não faz um trabalho tão bem com o Natan, porque é um zagueiro com potencial muito grande. Mas nas outras opções, tipo volante, até mesmo ali no ataque, eles estão usando bem. Mas eu acho que o São Paulo devia apostar nisso, só pra concluir o raciocínio. Mas essa questão de o Palmeiras e o Corinthians utilizarem da base é uma coisa recente. Porque se a gente for pegar o trio de ferro, o São Paulo, assim, na década de 90 até meados de 2005, assim, o São Paulo ele tinha uma filosofia de aproveitar bem a base. A gente pega o Denilson ele foi formado na base do São Paulo. O Alisson. O Palmeiras, principalmente o Palmeiras, desde a época da Academia de Futebol, era um time que nunca teve filosofia de usar a base. Apenas os goleiros, né, que são muito bem aproveitados, eram, né? Inclusive, quem começou a usar mais a base foi o próprio Dorival Júnior. Na época que o Palmeiras estava quase caindo para a Série B de novo pela terceira vez, o Dorival Júnior, ele subiu alguns jogadores, Natan, João Pedro... E isso aí a gente percebe que ele tá fazendo no Santos. Vários jogadores do Santos agora são fruto da crença do Dorival em questão dos jogadores da base. Mas o Santos sempre apostou na base. Isso aí é uma coisa que já tá no sangue. Todo mundo fala DNA da Vila. A torcida quer isso, né? Então, mas a questão é que estavam falando que a base do Santos atualmente era ruim. E o Dorival, ele provou que não era, entendeu? Estavam falando que a safra do Santos esses últimos anos era muito ruim. Também, né, se a anterior tinha sido a do Neymar, né, não dá pra ficar cobrando muito. Não dá pra comparar. E se você olhar, por exemplo, o elenco do Corinthians que jogou ontem, tinha o Rodriguinho, tinha o Luca, o Iago é da base? Iago é da base, é lateral esquerdo. Tinha três, acho que mais, peraí, Lincoln, Wendel, Luca. Acho que ver o time titular também. Tinha acho que 4 ou 3 jogadores que eram da base jogando nesse time reserva contra o São Paulo e conseguir essa goleada. Isso motiva muito a base. Acho que isso vai criar um sentimento tipo... Mostra que é possível. Vai mudar um pouco a filosofia dessa cultura de não aproveitar a base. Sempre contratar tipo um jogador de peso. Ah, esse cara vai São vir Paulo. Pro... O São Paulo tem quantos jogadores de peso? O Luciano, por exemplo, na fase que ele tá, será que o moleque da base, que tá chegando agora, tá querendo mostrar vontade, será que ele não consegue dar conta do recado? Sim, acho que o problema do futebol brasileiro é querer sempre trazer um jogador muito marcante, esse vai ser o grande ídolo, que nunca sai do papel. E, às vezes, Ronaldinho. No seu CT. Sim, sempre é mais tipo de 30 anos, o cara já tá mais velho, o cara já tá mais acabado, assim. Ronaldinho, o futebol brasileiro, ele não faz o feijão com arroz, né? Ele não já mais, quer, né? Ele não quer cozinhar, preparar, ele já quer o PF, né? O prato feito. Então, pra você... Bonito. Uma filosofia de comida, além de ser fome, interessante, né? Desperta a fome. Então, estamos aí às 18h15, né? Acho que a fome tá batendo. Então, eu acho que essa cultura do esporte brasileiro, do futebol brasileiro, de não aproveitar a base e todas as outras coisas, por exemplo, a mesma coisa, mesma questão de demitir técnico, ficar trocando de técnico toda hora, são coisinhas aqui e ali que atrapalham demais no rendimento do time. O São Paulo, até pouco tempo mesmo, estava com problema lá nos diretores, aí tem esse atraso, o pagamento, aí tem o... Agora o Rogério que vai sair, que isso também vai tirar um pouco da vontade do torcedor de assistir o jogo. O Rogério Ceni para o São Paulino é tipo... É a pessoa... É a personificação do São Paulo. Personificação do São Paulo. Como uma vez eu entrevistei um torcedor São Paulino, que até faz jornalismo no Mackenzie, e ele falou, o Rogério Ceni para a torcida do São Paulo é o São Paulo como pessoa. E acho que é justamente isso o sentimento, mas... Perdeu, né? Não existe mais esse jogador que marca, esse jogador que é contratado. E isso acaba dificultando, né, Guilherme? Então, o Rogério Ceni, por exemplo. É meio estranho, tipo, o São Paulo, no começo do ano, a diretoria tinha falado. Não, nós temos o melhor elenco do Brasil. Então, a torcida comprou a ideia de que dava pra ganhar algum título. A Libertadores era o foco principal, como todo ano. E aí, conforme foi passando o tempo, a gente viu que esse time era muito ruim. Eu fico pensando se o Rogério Ceni não tava arrependido de não ter parado ano passado. Né? Mas não tem ganho o título, mas teria parado no auge, né? Esse time aí acho que foi o pior time da história de São Paulo, se parar pra pensar. Mesmo aquele time que lutou pra não cair em 2013, acho que era um pouco melhor que esse de São Paulo, viu? Acho que o Rogério Ceni tá muito arrependido, não pelos nomes dos jogadores, mas pelo momento e pelo que jogou. E se a gente for pensar também, a gente tava até comentando antes do programa também, o São Paulo precisa de dinheiro, isso aí é fato, mas... Que tipo de empresa que vai querer investir num clube que tem briga de político, o ex-presidente tomou uma porrada numa reunião, a torcida não lota o estádio, a renda de bilheteria é muito ruim. Então, se a gente for pensar nisso, o São Paulo ele precisa não só procurar meios externos de fazer dinheiro, mas se reestruturar também, tipo, internamente nessa questão. Eles até tentaram fazer um programa de sócio-torcedor similar ao plano os planos do Corinthians e do Palmeiras, só que teve uma alta num certo momento e agora estabilizou. Então, eu acho que também falta o apoio do próprio São Paulino nessa situação, sabe? Essa questão de apoiar, de ser torcedor, de pagar plano de sócio-torcedor, porque o sócio-torcedor que dá dinheiro pra comprar jogador. Agora vale lembrar, né? Quando o Aidar tava na época ainda como presidente de São Paulo, acho que até no começo do campeonato, ou um pouco antes de começar, ele comentou, porque a gente tá pensando no marketing pro Rogério Ceni, já que é o último ano dele. Tipo, o último jogo em Minas Gerais, o último jogo contra o Cruzeiro, por exemplo. O último jogo do Rogério Ceni no Maracanã. Eles queriam fazer um marketing. Acabaram tirando o último jogo do Corinthians contra o Corinthians. Então eles queriam fazer um marketing e no final das contas parece que é mais um ano, entre aspas, pro Rogério Ceni. Porque você não viu um ano especial pra ele, você não viu um ano de despedida. Parece que o ano vai acabar, ele vai se aposentar e vai ficar nisso. Tipo, o que seria muito injusto com ele. Mas é que nem eu falei, por culpa da diretoria, o que o time vem demonstrando em campo, parece que esse ano o Rogério Ceni de despedida não vai ser aquele de festa, como estava planejado. E eu acho que essa última faísca para o torcedor, sabe, querer ir no estádio, pelo menos esse ano, para mostrar para os filhos o Rogério no estádio, para se despedir do ídolo, acho que nem isso vai ter mais, porque o ano foi tão horrível para o São Paulo. Não tô falando em questão de disputar Libertadores ou não, tô falando em questão de tomar goleada em clássico, de ser o time mais regular da competição, porque ganha de um de goleada e perde do outro de goleada. Então, ganhou do Atlético Mineiro de 4-2. Então, perdeu o Corinthians 6 a 1. Então, como jogou contra o Atlético? Então, eu acho que podia usar o Rogério Ceni para tentar dar essa levantada no público, e nem isso o São Paulo conseguiu. Então, ano que vem, que eu acho que a torcida vai sentir, o clube vai sentir, o time, obviamente, vai sentir, e eu acho que tem tudo para ser um ano bem pior que o 2015. Resumindo, faltou marketing do São Paulo para conseguir promover o São Paulo final do Rogério Ceni. É assim, dos males o menor, porque aqui, eu concordo com o Luciano que o São Paulino também não ajudou a equipe, mas assim, ninguém ajudou ninguém, né? Vamos ser sinceros. Ah, mas se a gente for pensar em questão de marketing, o único time que é referência assim no Brasil é o Corinthians, né? Em marketing, porque os outros, todos os times do Brasil devem nesse quesito. Agora ganhou com essa camiseta aí, 6 anos São Paulo, qual a chance de não vender também, né? Tem aquela questão do... Aquela questão que a gente não vai lembrar agora, que temos um branco aqui no estúdio, mas o São Paulo vai enfrentar o Figueirense na 37ª rodada e na 38ª vai enfrentar o Goiás fora de casa, no Serra Dourada. São dois jogos teoricamente complicados, porque os times estão no rebaixamento, ali estão brigando, o Figueirense está em 16º e o Goiás em 19º. Só que o São Paulo pode conseguir duas vitórias muito facilmente e se consagrar no quarto lugar, né, Guilherme? Olha, se o São Paulo ganha do Figueirense, lutando pra não cair, e pega o Goiás já rebaixado, eu acho que o São Paulo pode perder pro Goiás. Eu acho que é um time muito isso. Ganha um time que é mais difícil, perde pro mais fácil, às vezes. Acho que o Giovani lembrou que ia falar, né, Giovani? Não, é que meu microfone saiu do lugar aqui. Ah, tá. Então, na questão do marketing, eu acho que o São Paulo podia separar mais. Falar assim, o Rogério Ceni vai fazer o último jogo no Morumbi. Vamos fazer uma campanha lá, vamos vender camisa. Aí deixa isso pro último jogo, mas no resto você tem que pensar no campeonato. Você não pode pensar, vai ser o último jogo dele em Minas, não sei o quê. Vai ser o último jogo dele no Maracanã. E daí? Se não ganhar, você não tem nada? Tem que ganhar, vai valer 3 pontos do mesmo jeito. E o time precisa, principalmente pra um time grande que busca títulos internacionais. E o Corinthians aí, campeão brasileiro. E no jogo, assim, voltando um pouquinho a falar do jogo rapidamente, a gente teve... Como o Luciano falou no começo, uma posse de bola muito parecida. Por exemplo, o Corinthians teve até menos posse de bola do que o São Paulo. Teve 44% e o São Paulo com 56%. Por exemplo, finalizações. O Corinthians teve 9 e fez 6 gols, né? O São Paulo teve 6 e fez 1. Acho que isso mostra a competência do time do Corinthians de ser preciso na marcação. Preciso no quando ataca, ele sempre leva perigo. E só chuta quando é certo fazer gol, né, Guilherme? Eu acho que o pênalti do Kardec, por exemplo, resume o ano de São Paulo, né? Foi um pênalti horrível. Foi o jogo do São Paulo, como você falou, 6 finalizações e 1 gol. E assim, se você pega as finalizações do Corinthians, que foi 9 e 6 gols, acho que as outras 3 foram tudo o Denis que agarrou. Então, assim, eu acho que o time reserva do Corinthians deu um banho no São Paulo. É isso que a gente tá falando. O Corinthians ganhar do São Paulo de 6-1, já seria uma surpresa. Mas o time reserva, e do jeito que foi, acho que é uma coisa assim inadmissível, não tem desculpa pro São Paulo, assim. Lógico que tem todos os méritos do Tite, da equipe reserva, que eles entraram pra nosso serviço e conseguiram, mas é inadmissível. Acho que a atitude do São Paulo em campo foi o pior de tudo. Não vem jogar mal ou bem, é de jogo, mas a atitude do São Paulo foi uma coisa, eu acho que aquilo ali não era futebol, não. Por mais da posse de bola, pra mim não era futebol. A gente não pode também tirar os méritos do Corinthians, né? Porque mesmo com a equipe reserva conseguiu aplicar essa goleada, e não é à toa que tá fazendo igualou a melhor campanha da história dos brasileiros de ponto corrido. E mais um ponto, se não me engano, vai passar. Foi 80, então, a informação que eu tenho é que tá com 80 pontos agora o Corinthians. Em 2014, o Cruzeiro fez 80 pontos na última rodada. Então o Corinthians tem duas rodadas. Você pode fazer mais um ponto e ser o maior recordista dos pontos corridos. O Sport ainda tá perto do G4 ou não? O Sport ele tá em 7º lugar com 53 pontos. E o primeiro colocado o quarto colocado seria o São Paulo com 56. Então, é a próxima adversária do Corinthians, hein? Fora de casa. Sim. Então, acho que vai ser um jogo muito complicado. E acho que o difícil... Sport, será que vai ter aquela história de mala branca? Ou mala preta? Não, acho será? Que é muito complicado isso. Não, até o Sport jogando em casa é um time muito difícil a ser batido. Até pro Corinthians vai ser bem complicado. Mas aqui é pra jogo com São Paulo, né? O Sport, ele tem um... Sei lá, jogando na casa dele, tem um histórico de vencer ou não perder na casa dele muito forte, tanto quanto o Santos tem numa Vila Belmiro, por exemplo. Fora de casa, isso já cai para menos da metade, mas em casa eles sabem se impor. Isso vai ser muito difícil pro Corinthians. E só fazendo um adendo com questão ao jogo do Corinthians e do São Paulo, vale lembrar que teve uma confusão depois do jogo no CT do São Paulo. Ah, sim, isso eu esqueci de falar, boa. Que os torcedores, não sei se foram organizados, né? Acho que foi todo mundo. Acho que tinha um pouco desorganizado São Paulo. Sim. Eles saíram antes do jogo, antes do jogo acabar, né? Até porque tava perdendo 6-1. E foram até o CT para. Eles estavam pedindo pro Leco, que é o presidente, sair, tava pedindo novo treinador. E inclusive o ônibus do elenco do São Paulo foi apedrejado na saída do estádio. Na saída do estádio, quando chegou lá no CT, ele tinha muita gente vaiando, xingando, mostrando o dedo feio. E na saída, quando os jogadores estavam saindo com o carro, passando assim, eles foram na contramão da avenida, com a polícia tentando conter para eles não apedrejarem os carros, etc. Acho que fica esse lado até onde pode se pressionar o jogador, né, Guilherme? Então, é lamentável isso, né? E não é só São Paulo, assim, se você parar pra pensar, acontece com todas as equipes, né? Por mais que o torcedor esteja bravo e com muita razão, eu acho que ir lá protestar, tacar pedra no carro, no ônibus, acho que é uma coisa que... Ônibus. No ônibus de São Paulo, assim, eu acho que já é uma coisa meio que desumana, acho que não joga envolve futebol, isso pra mim é crime. Bom, já falamos bastante do majestoso, comentamos a situação do São Paulo que é lamentável e do campeão Corinthians... Mas agora vamos falar dos times que vão jogar quarta-feira pela primeira final da Copa do Brasil. Vamos falar primeiro do Santos, que perdeu do Coritiba, então sobe o hino do time da Vila Belmiro. Sou alvinegro da Vila Belmiro. O Santos, que enfrentou o Coritiba lá no Couto Pereira e perdeu num jogo sem torcida, um jogo chato, assim, não foi um jogo emocionante. O que você achou disso, Guilherme? Esse jogo pra você mostrou um Santos com o time reserva mais fraco? O que comenta desse jogo? Porque o Santos tá com o time reserva, o Coritiba escapou do rebaixamento. O que você achou então, disso? Então, o Dorival, ele realmente poupou toda a equipe do ele Santos. Ele falou que não ia, né? Mas... Só que ele botou o Lucas Lima. E assim, acho que foi um pouco arriscado, lógico. O Lucas Lima, como ficou no banco do Brasil e ficou um tempo sem jogar, acho que pra pegar ritmo é até bom. Banco do Brasil? Não faz propaganda, não. banco da Seleção Brasileira. Ah, tá. Banco do Bradesco. Enfim, ele tá um tempo parado já. E aí ele teve que... O Dorival preferiu botar ele no jogo pra pegar um ritmo. Só que assim, o gramado tava muito ruim, muito encharcado. Foi arriscado, né? Acho que foi bem arriscado. Colocar um jogador que, importantíssimo num jogo que tá truncado, com um jogo com gramado complicado é... E assim, tinha torcida fora de estádio, sim, mas assim, foi um jogo realmente bem chato. O Coritiba, ele achou o gol. Ele jogou de gol pra igual pro Santos. Henrique Almeida fez o gol. Até fazer o gol. Aí quando fez o gol, o Santos chutou a bola na trave. No último lance, o goleiro pegou uma bola. Enfim, acho que foi bem sofrido pro Coritiba. O Santos não jogou mal, só que de novo perdeu fora de casa, né? Então, assim, tudo bem que era o time reserva e tal, mas acho que o Santos só tem uma vitória fora de casa, né? E era o Coritiba sem torcida. Eu acho que dava pra tentar arriscar um pouco mais, porque, assim, o Santos, se apostar tudo na Copa do Brasil e com esse resultado de ontem, ele pode acabar ficando fora da Libertadores. Ter feito uma ótima campanha nos dois campeonatos e ficar de fora da Libertadores. Ao contrário do Palmeiras, que não tem mais chance de chegar na Libertadores, no G4, no Campeonato Brasileiro, e precisa apostar todas as fichas. Acho que o Santos poderia mesclar o time e tentar, por exemplo, uma vitória no primeiro tempo, aí você coloca o time totalmente reserva. E eu acho que a próxima rodada contra o Vasco, acho que vai ser São Januário também, acho que também tem tudo pro Vasco ganhar. Acho que o Santos vai com o time reserva também. Vasco e Santos. Acho que é São Januário. Sim. Na minha opinião, o Dorival Júnior errou de ter entrado com um time muito reserva, que ele poderia garantir já essa quarta colocação, ainda mais com a derrota do São Paulo. Eu acho que você não pode abrir mão de uma competição, ainda mais quando você está em cima, nos últimos dois jogos, ele chega e pega um time de rebaixamento ainda, sem torcida, como o Guilherme e o Vitor falaram. Eu acho que ele vacilou aí para as pretensões do Santos, que agora que o Lucas Lima deu uma declaração falando que o Santos tem de tudo para ganhar a Copa do Brasil, mas se por um acaso perder a final da Copa do Brasil, se complica para a última rodada, né? Se for esse mesmo o motivo por qual colocar muito reserva, que é meio que desistir de um campeonato porque já tá muito certo do outro, eu acho que o futebol já mostrou várias vezes que quando a pessoa é muito arrogante, ela tende a ter uma pequena surpresa. Então acho que esse pode ser o grande erro do Santos. Eu acho que se você tá perto de um quarto lugar no campeonato brasileiro para garantir uma vaga para Libertadores, cara, vai fundo, aposta, coloca... Não coloca... É bonito ser campeão, mas acho que... É lógico, que priorizar um campeonato. Você tem que se prevenir, você não pode mesclar. Você não pode ter uma confiança cega de que você vai ganhar, até porque a Copa do Brasil vai ser, a final vai ser um clássico, dos grandes paulistas e é o Palmeiras, né? Não é tipo um time qualquer. É o Palmeiras, é um clássico. O clássico a gente sabe que não tem favorito, tanto que vai ser muito difícil da gente dizer quem vai ganhar. Mas eu acho que isso foi um pouco arrogante da parte do Santos e não sabemos como é que isso vai terminar, né? Vamos ver se eles vão pagar por isso ou não. Acho que um ótimo exemplo, assim, desse negócio de que dá errado às vezes poupar um jogador é o Inter esse ano, que ia demorar muito para o segundo jogo da semifinal, se eu não me engano, contra, sim, o Tigres, e o Inter só botou time reserva todas as rodadas, assim, acho que dava para botar reservas, mas também botar titulares, né? Ficou uns 5, 6 jogos botando só time reserva, chegou na hora da Libertadores, botou time titular, perdeu. E aí jogou o ano praticamente pro lixo, se bem que o Inter ainda tá brigando pro G4, mas foi muito arriscado. É, mas a impressão que eu tenho do elenco do Santos também é que o time da Baixada Santista tá, assim, tá meio que pensando, a gente consegue garantir na Vila e no Allianz vamos ver qual que vai ser. E além disso, o próprio Dorival, o Lucas Lima, por exemplo, ele entrou como titular contra o Curitiba. Daí ele percebeu que estava apertando e falou assim, ah, vamos poupar aí, porque vai que, sei lá, machuca, e o Lucas Lima é a principal peça. Acho que é o peça, cérebro do time, né? A principal peça no meio do campo. Mas, assim, o que eu percebo dos jogadores do Santos, que dá para perceber, e da torcida santista também, é que eles estão com uma confiança até que um pouco exacerbada, assim, pra dimensão que tem um jogo clássico e final da Copa do Brasil. Mas eu acho que isso se deve também que o Santos, historicamente, não é um time para pontos corridos, se você pegar assim no papel, não é, só que no mata-mata é um time que cresce, então eu acho que a torcida também compra essa ideia. Eu acho que talvez o Santos tenha até apoiado botar o time em reserva. Talvez não fosse o mais certo, mas eles falam, pô, no mata-mata a gente historicamente se dá bem, a gente é o favorito, entre aspas, porque como o Pedro falou, não tem favorito em clássico, pra essa final, então acho que eles são a favor, sim, do time reserva, só que eu acho que é muito arriscado botar o time inteiro reserva. É, na minha opinião, o elenco do Santos titular é melhor que o Palmeiras, acho que não tem uma discussão aí, né, porque tem um atacante goleador, tem 20 gols no campeonato, tem um cérebro, o Lucas Lima, o que falta no Palmeiras, apesar do Robinho poder ser um cérebro, mas não é o que é o Lucas Lima. Acho que o elenco do Santos é mais, o titular em si, é mais preparado que o do Palmeiras. Mas é um clássico, como todo mundo falou, clássico é clássico e vice-versa. Eu só vou falar rapidinho, o Santos vai pegar o Vasco em São Januário, depois de quarta-feira, que vai ser a primeira final. Então, ou seja, o resultado da Vila pode interferir muito nesse jogo, porque se o Santos consegue um resultado, vai 3-0 no Palmeiras, provavelmente ele entra com o titular contra o Vasco. Ou daí, misto, né? É o misto, porque daí consegue garantir o quarto lugar, brigar pelo quarto lugar, continuar brigando, e já está praticamente garantido a vitória na Copa do Brasil. E depois, na última rodada, que depois da final, já tem decidido o campeão, ele pega o Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense é complicado, vai ser na Vila, mas não é um time muito fácil, né? Bom, já falamos bastante do Santos, vamos falar um pouco do Palmeiras, que vai ser outro finalista da Copa do Brasil. Então sobe o hino do Verdão. Quando surge o alviverde imponente no gramado em que a luta o aguarda. O Palmeiras, que jogou no Allianz Parque, novamente decepcionou com a sua atuação, apesar de estar com o time reserva. Não era esperado que ele sofresse tanto para empatar com o Cruzeiro. Não, o Cruzeiro é um time que ainda briga pelo G4, teoricamente. E se conseguisse a vitória, estaria próximo, mais próximo do G4. E o Barrios salvou o Palmeiras, entrou no finalzinho, assim, tipo, faltando 20 minutos para acabar o segundo tempo. E fez o seu gol, 1-1 empate, mais um empate para o Palmeiras, o segundo seguido. O Palmeiras não vence o quê? 6-7 rodadas. Tá complicadinho, né? Enfim, o que você comenta desse jogo? Mais uma decepção para o torcedor palmeirense? Olha, assim, como você bem disse, o time foi reserva. E assim, o Palmeiras, esse time reserva em questão de padrão de jogo, em questão de como joga realmente o jogo, não dá muito diferença do que estava antes da parada para as eliminatórias. O que era um grande problema, que o time não tinha posse de bola, era só chutão e tal. O time titular eu já não sei. Mas eu sei que o Arouca, que provavelmente vai ser titular na final da Copa do Brasil, entrou bem. Então eu acho que assim, o time reserva do Palmeiras realmente decepcionou de novo. O Cruzeiro, assim, por mais que esteja fazendo um bom trabalho, não era esse time todo pra ganhar do Palmeiras em casa. E assim, eu acho que foi mais uma decepção. Pra mim, o Palmeiras deu adeus à Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. O caso do Palmeiras foi complicado, né? Porque o Cruzeiro, apesar de não ser um time ruim, ele tá se recuperando ainda daquele. Acho que o Mano fez um bom trabalho pra tirar da degola, né? Só que ele não tá assim, ele é um time que tá se recuperando. Ele não tá com tudo ainda, como ele estava ano passado, essas coisas. Então, eu acho que dava pro Palmeiras levar essa. Então, acho que o torcedor vai saturando essa coisa do torcedor palmeirense, que não ganha, empata, é sempre quase, é sempre assim, e nunca ganha. Então, isso vai deixando o torcedor um pouco frustrado. Eu não diria nem bravo, mas mais frustrado do que bravo. É o que a gente estava conversando aqui antes do programa. A gente conversa bastante antes do programa, né? Parece que a gente conversa mais que o programa. O Luciano levantou a questão que acho que o Marcelo Oliveira está escondendo o jogo, né? Porque o Palmeiras não joga um futebol bonito faz muito tempo. E no começo do ano, o Palmeiras tinha o Allianz Parque como uma arma, que não perdia lá, ganhava, fez boas goleadas aí, principalmente no São Paulo, né? Eu acho que agora o Palmeiras perdeu esse negócio do fator casa, de fazer valer mesmo. Acho que o brasileiro já era para a equipe do Palmeiras. Só para atualizar o nosso ouvinte, o Palmeiras está com 50 pontos em décimo colocado e o G4 é 56. Faltando duas rodadas, acho que é um milagre mais do que milagre, né? E também na final vai estar em disputa a hegemonia nacional, né? Porque se o Santos ganhar a Copa do Brasil, ele vai se igualar em 10 títulos nacionais com o Palmeiras. É, sim. O que eu queria complementar o que o Giovanni falou, a gente pode pensar de duas maneiras o time do Palmeiras. Ou o Marcelo Oliveira, ele tá querendo mostrar, não querendo mostrar o real potencial do elenco, ou o elenco do Palmeiras, ele precisa urgentemente de uma reforma tática. Porque no último jogo contra o Cruzeiro, inclusive, foi a pior renda da história do Allianz Parque, história recente do Allianz Parque. Quanto foi o público? Eu não me lembro. Foi 20. Não chegou a ter 20, né? Eu vou dar uma procurada. Eu lembro que o pior tinha sido 22 mil. Mas eu sei que foi a pior renda porque eles tinham abaixado o preço com o objetivo de ir mais gente, só que acabou não indo tanta gente assim. Só que o Palmeiras, no jogo contra o Cruzeiro, ele só cruzava a bola e dava chutão, que é o que a gente tem falado isso, eu acho que nos dois últimos meses, assim. O Palmeiras só faz isso. Daí vem aquela história, mas é que o Gabriel faz falta. Já faz um tempo já que o Marcelo Oliveira não... A imprensa pega muito nisso, né? O Marcelo Oliveira, ele já parou de falar isso faz tempo, mas a imprensa continua. E o Gabriel, e o Arouca, não sei o quê. Acho que eles forçam o treinador falar disso pra colocar na manchete. Marcelo Oliveira destaca a falta de Gabriel de novo, entendeu? Fica esse sensacionalismo, né, Luciano? Mas... Pra completar aqui, teve 19.395 pessoas e a renda foi de 885 mil pouco. Reais. Foi a pior, né? Mas, assim, se a gente for pegar os dois últimos jogos do Palmeiras, o penúltimo que foi lá na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense, o Palmeiras no segundo tempo, com a entrada do Arouca e do Gabriel Jesus, o Palmeiras conseguiu demonstrar um poder de reação muito bom. Porque no primeiro tempo só deu Atlético. Só que no jogo do Allianz, o Cruzeiro, por mais que tenha sido 1-1, a gente percebe que houve uma predominância muito grande do ataque do Cruzeiro e o Palmeiras não conseguia se impor. Eu não sei se, às vezes, talvez seja, não vamos se esforçar aqui, porque vai que acontece alguma coisa, vai que a gente machuca. Até porque o Arouca acabou de voltar de lesão, jogou nesse jogo, o Barros entrou no segundo tempo, o João Pedro, por mais que ele na frente, ele é um lateral de suporte, atrás a gente percebe que ele não é bom pra marcação. Acho que, comentando do João Pedro, na minha opinião, assim, eu acho que, como ele é menino, tipo, 19 anos, acho que ele tem que rever a posição dele. Na minha opinião, ele é um jogador que tem potencial pra ser um ala, por exemplo, como o Dudu, e tem potencial pra ser um cabeça. Agora, na lateral esquerda, marcando, eu acho que, ou ele é muito jovem, ainda não tem experiência suficiente, ou ele não é feito pra essa posição. Eu acho que ele tá insistindo muito nessa posição, né, Guilherme? Eu acho que a tática do Palmeiras, assim, tá meio que previsível. E essa lateral esquerda já deu o que falar. O Zé Roberto, tem gente que prefere ele no meio, e ele mesmo disse que prefere no meio. Desculpa, João Pedro, lateral direito. Enfim, assim, mas acho que o grande problema mesmo é a lateral esquerda. Que o Egídio fala que sobe muito e depois vira a Avenida Egídio, né? Então acho que assim, realmente está complicado. As duas laterais, acho que o Lucas tomou conta da lateral direita, mas uma reposição acho que está faltando. Agora, na lateral esquerda, para mim, é o principal ponto fraco do Palmeiras. Eu acho que assim, a tática, como eu falei, ela ficou previsível. Você não vê muita troca de posição, muita movimentação de jogadores, triangulação, essas coisas. Eles estão muito assim, eu sou lateral esquerdo, tô na lateral esquerda. Esse não é uma mudança. Então assim, não é fácil, não é difícil marcar o Palmeiras. Então, acho que o Palmeiras tem esses dois últimos jogos, como o Luciano falou, o Palmeiras ele demonstrou um poder de reação, no segundo tempo voltou melhor, mas assim, eu acho que o Palmeiras ele deveria tentar primeiro propor o jogo, porque ele esperou tomar o gol, pra começar a jogar. Então acho que a questão é essa. Outra coisa, uma curiosidade assim do jogo do Marcelo Oliveira. Ele tira o Natan, o zagueiro, e coloca o Vitor Hugo. O que, que foi isso, Luciano? Medo de perder o jogo? Talvez seja pra blindar um pouco o Natan, que o Natan a gente... O Marcelo Oliveira, ele tem dado poucas oportunidades pro Natan. Eu acho que ele só deu oportunidade porque... Jackson foi expulso, o Jackson foi expulso, ele falou, ah, vou colocar o Natan até porque a imprensa enche o saco pra eu colocar. E colocou. Assim, eu acho que deve ter acontecido alguma coisa entre o Natan e o Marcelo Oliveira pra ele não colocar ele. Porque o Natan, se a gente for parar a pensar, no ano passado, o Natan, ele era titular. Ele tem o quê? 19 anos? Acho que é 19. Ele... É, pode comentar, acho que 19 ele, anos. Ele, assim, pegou a responsabilidade mesmo do elenco. Tava quase rebaixado, pressão enorme nas costas dele. E ele dava dele. Cara pra bater, eu lembro. Ele dava cara pra, ele não fugiu. Pra bater. E agora o Marcelo Oliveira, eu acho que foram o quê? Dois jogos que ele colocou, o Natan, eu acho que dois é muito. Tá? Acho que foi um absurdo mesmo essa questão. E assim, o Vitor Hugo, ele entrou, eu acho que mais pra... Ó, Natan, sai aí, agora vamos ver o que vai acontecer, porque o Marcelo Oliveira é aquele cara que, assim, o time tá perdendo, ele vai querer ganhar. Então, eu acho que ele deve ter pensado assim, ou a gente vai perder, ou a gente vai ganhar. Só que o que aconteceu é que o Palmeiras, ele fez aquele gol com o Barrios, só que não mostrou nenhum poder de reação, assim, na minha opinião. É, o Palmeiras tem essa situação aí de não aproveitar bem a base. O Palmeiras tá com um elenco que, na minha opinião, tem que ter uma revolução tática, como o Luciano bem colocou. Acho que a tática do Palmeiras tem que mudar. Tem jogadores de qualidades, mas tem que mudar. Bom, já falamos do majestoso... A goleada do Corinthians sobre o São Paulo, 6-1. Falamos do Palmeiras e do Santos que vão jogar quarta-feira. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my white and pussy, it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hold. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm taking it up. Am I just paranoid? Am I not sure? arredondo o meu aqui. É, estamos de volta com a Arquibancada MAC e vamos comentar um pouco dos dois campeonatos brasileiros que tiveram, estão no seu fim. O campeonato da Série A e o campeonato da Série B. Vamos comentar rapidinho do campeonato da Série A. O Jack, o Joinville, perdeu do Vasco e deu a chance do Vasco de sonhar em escapar finalmente da zona da degola. Guilherme, 2-1 pro Vasco na Arena Joinville é expressivo, né? É expressivo, ainda mais que a última vez que o Vasco jogou na Arena Joinville foi aquelas brigas de Atlético Paranaense, que chocou o mundo inteiro. Mas, e eu acho que assim, o Joinville pra mim já estava rebaixado, mas assim, ele foi oficialmente ontem, né? Junto com o Vasco, assim, eu acho que o Vasco, assim, eu acho que ele escapa, minha opinião, escapa, porque o Coritiba e o Figueirense não ganham essa rodada, e acho que na última rodada o Vasco consegue surpreender o Coritiba lá em Coritiba. Só que a questão é a seguinte, o Vasco pega o Santos na reserva. Eu acho que o Vasco vai ter que dar sorte, querendo ou não, vai ter que dar sorte, porque acho que essa rodada vai decidir se o Vasco ganha ou não. Se o Coritiba e o Figueirense ganhar, pra mim o Vasco já cai matematicamente, né? É, vale lembrar que assim, o Vasco ele não depende só dele pra subir, pra, assim, pra permanecer na Série A. Ele precisa de uma combinação de resultados, ele precisa ganhar todos e... São os dois. Os dois. Todos. 6 pontos, que é muito pro Vasco, né, 6 pontos. Não conseguiu fazer quase no campeonato inteiro. E o Coritiba tem que perder. Na verdade, Luciano, tipo, se o Vasco... Suponhamos que o Coritiba ganhe e o Vasco também ganhe, e o Figueirense perde... O Vasco tem chance. Então, aí na última rodada, o Coritiba e o Vasco empatam, o Figueirense que cai. Só que ele tem que perder também. A situação atualizada. Vasco, em 18º, tá com 37. Aí vem o Avaí com 38, que perdeu do Fluminense 3-1. Aí vem o Figueira com 40 e empatado com ele o Coritiba com 40. Então a vitória do Vasco contra o Santos seria expressiva, ele iria 40 pontos, mas tem que contar com a derrota do Coritiba e do Figueirense. Pra última rodada... Assim, no critério de... Do Avaí também, não tem? Não, então, na minha opinião, o Avaí, por exemplo, eu acho que tem menos chance de sair que o Vasco, pelo comportamento e pela sequência. Por mais que esteja um ponto à frente, eu acho que o Avaí não escapa. Pra mim, Avaí, Goiás e Joinville já caíram. Acho que essa última vaga é que vai decidir que ou o Figueirense, ou o Coritiba ou o Vasco. E, na minha opinião, o Vasco e o Coritiba escapam. Acho que o Figueirense que cai. E o Coritiba pega o Palmeiras no Allianz Parque. É meio que o time reserva. Time reserva, e o Avaí vai encarar a Ponte Preta na Ressacada. Então acho que tá complicadinho a situação do Vasco, mas dá pra sonhar, né, Luciano? E é legal a gente também pensar que no começo do Campeonato Brasileiro a gente destacou que tinha muitos catarinenses na Série A. E tem a chance de só um permanecer, né? A Chapecoense, que era, assim, tirando o Joinville, era mais desacreditada no começo, desde o ano passado, assim. A Chapecoense que já eliminou as chances de ser rebaixada, né? E a Chapecoense, que é um time que vem surpreendendo. O Joinville só tava de turista na Série A. E o Avaí e o Figueirense... Tá nessa, né? Eu não caio. Agora é o seguinte, ó. A última rodada pro Figueirense é contra o Fluminense. E Fluminense, como todo mundo sabe, tem uma grande rivalidade com o Vasco. E eu acho que teve até aquele jogo do Vinícius lá que comentou de que ele não ficaria tão triste de perder se fosse pra prejudicar o Vasco. Então tem aquela história. Mas eles também Coritiba... não precisam se esforçar muito pra perder. Tipo, o Coritiba vai pegar o Palmeiras fora, só que o Palmeiras provavelmente vai estar com o time reserva, por causa da... É Copa do Brasil, entre jogos da Copa do Brasil. E o Vasco também vai pegar o time reserva do Santos. Então quer dizer... E ainda tem o Goiás nessa briga aí. Ah, mas acho que o Goiás já caiu. Acho que o Goiás não tem... O Goiás tem 35... na frente do Vasco ainda. Acho que o Vasco não... O Goiás tem 35 pontos em 19º. Essa tabela do lance tá atrasada. Desatualizada. Tá na 35ª rodada. Resumindo, o Vasco só escapa na última rodada, porque se ele empatar em número de pontos, ele perde nos critérios de desempate. Porque ele acho que tem menos 20 e pouco de salto de gols. Ele teria que fazer muitos gols pra e não tomar nenhum pra conseguir escapar. Então o Vasco ele tem que passar em pontos, pelo menos o Figueirense ou o Coritiba. Só que o que acontece? Se o Coritiba e o Figueirense ganharem essa rodada, o Vasco vai no máximo empatar com eles na última rodada. Então não tem como... O Figueirense e o Coritiba não podem vencer. Pelo menos um dos dois tem que perder ou empatar, no máximo. E outro jogo que eu queria comentar rapidamente é a questão do Fluminense ter ganhado o Avaí. Afundou mais o time do Avaí. O Avaí que demitiu o Gilson Kleina faz o quê? Faltando duas rodadas, demitiram o Gilson Kleina, perdeu de 3-1, entrou na zona do rebaixamento, aí perdeu uma posição porque o Coritiba ganhou, e isso complicou muito a situação. Um jogo bem mais tranquilo foi Flamengo e Ponte Preta, dois times que não têm ambição no campeonato, não tem muito o que comentar, mas teve o Grenal 408, que deu oportunidade para o time do Internacional de chegar encostado no G4, finalmente eles brigam diretamente pela essa vaga, né, Guilherme? É, então, o Grenal não é um jogo assim, muito bonito, e não foi diferente esse último. Só que assim, o Inter, ele jogou muito melhor que o Grêmio, na minha opinião. Assim, muito melhor, não é que ele foi Corinthians de São Paulo, por exemplo. Calma, ele jogou melhor. E vale lembrar que foi o jogo seguinte do 5-0 do Grêmio, né? Então tinha toda essa pressão, o Grêmio querendo passar o Atlético na segunda colocação para ter uma renda maior na premiação. E assim, é um jogo que o Inter, se não fez uma goleada, pelo menos deu uma quebrada no ritmo do Grêmio. Então assim, acho que foi importante pro Inter porque voltou para a briga. E eu acho que vem com tudo, acho que o São Paulo e o Santos tem que ficar de olho bem aberto. Bom, vamos falar um pouco da Série B, porque já estão decididos os times que vão estar na Série A ano que vem, que é o Botafogo em primeiro lugar, campeão da Série B, com 71 pontos, o Vitória em segundo colocado com 66, o Santa Cruz, que vamos falar desse time que está surpreendentemente com uma evolução muito linda. Subiu seguido, né? Subiu seguido, anos seguidos. Sim, praticamente isso. E o América Mineiro empatada com o Santa Cruz, está com 64 pontos. Como falta uma rodada e o Bragantino está em quinto colocado com 60, não existe mais essa chance. O que comentar desse Santa Cruz, Luciano? Ganhou do Mogi Mirim, se não me engano, 3-0, não foi? Fora de casa, consagrou ali na Série A, de volta à Série A, né? É, o Santa Cruz que tava sem a sua principal peça, que é o Grafite, né? E conseguiu subir, assim, e é interessante lembrar que o Santa Cruz, ele ficou 10 anos fora da Série A, passou pela Série D, Série C. Chegou a ficar sem divisão. Chegou a ficar sem divisão, e essa gestão do Santa Cruz foi galgando de passo a passo, e agora o Santa Cruz está na Série A. Assim, pro futebol nordestino é muito bom. Maravilhoso, né? O Vitória voltou. O Vitória voltou e o Santa Cruz. Acho que qual era o quarto colocado mesmo, Vitor? Quarto colocado é o América Mineiro. América Mineiro. E é um time que é expressivo. Por exemplo, se você olhar o elenco do Palmeiras, tem dois meias volantes que eram do América Mineiro. É um time que revela jogadores de qualidade, regulares, que sempre são bem aproveitados na Série A. Já era pra ter votado no passado, se não me engano, né? Que teve aquela polêmica tal dos pontos. Eu não sei se foi esse ano mesmo. Mas enfim, o América Mineiro, ele se manteve na Série A acho que com 2-3 anos. Então é um time bom, sim. Acho que é bom. Acho que é importante votar um pouco do Nordeste também, o campeonato brasileiro. O Sport se manteve. E teremos clássico de Pernambuco, né? É, e o Santa Cruz é um time que é tradicional, né? No futebol brasileiro. Sim, sem dúvida. É um time, se eu não me engano, é a maior torcida do Nordeste, se não a segunda maior. E fez bonito, viu? Tinha a maior renda alguns anos atrás. Não, o Santa Cruz na Série D era um time que tinha a maior média de público. Público de Série A. 60 mil pessoas. Eu acho que os times, os grandes times mesmo, tem que se espelhar na torcida do Santa Cruz. É bonito você falou, viu? Porque acho que concordo plenamente com a sua opinião, Luciano. Bom, vamos falar um pouquinho rapidinho de tênis, que o Novak Djokovic conseguiu. Acho que ser pentacampeão, se não me engano, né? Não, tetra. Oh, Giovanni. Ontem o número 1 do mundo conquistou o tetracampeonato consecutivo nas finais do ATP, derrotando o suíço Roger Federer, que é o terceiro do mundo, por 2-7-0, 6-3 e 6-4. Foram 82 vitórias e só 6 derrotas no circuito, com 11 títulos, 31 triunfos contra o tenistas top 10, um ano completo na ponta do ranking em 3 conquistas de Grand Slam. Abre aspas para Djokovic. Estou orgulhoso de conquistar tudo isso com meu time. Foi uma longa temporada, mas foi a melhor da minha vida. Só quero aproveitar cada momento. Acho que esse suíço, se não me engano, né? Ele tá conseguindo títulos expressivos. É o número do mundo há muito... Acho que umas 3, 4 anos, se não me engano, que ele é o número 1 do mundo. E isso está sendo muito recorrente. Ganhou do Federer, que é o terceiro colocado, terceiro do ranking mundial. E conseguiu se colocar de novo no posto mais alto, que é o Super ATP, né? E o que foi legal foi que o Djokovic igualou o Federer no duelo particular dele. São 22 vitórias para cada um agora. E além desse jogo aí que o Djokovic ganhou, o jogo anterior que teve Federer e Djokovic, o próprio Federer falou que ele não esperava que ia ganhar do Djokovic. E eu queria fazer uma pergunta pra você, Giovanni. Você acha que o Djokovic é o novo Federer? Eu acho que o Djokovic, ele não pode ser o novo Federer, porque ele é o Djokovic. Boa colocação. O jornalismo assim, pera, né? Esse é o famoso jornalismo sensato. Ou tapa na cara. E vale lembrar que das 6 derrotas do Djokovic esse ano, 3 foram pro Federer. Então, sim. Acho que foi o único que conseguiu desbancar. Mas eu digo em questão de conquistas pessoais. Você acha que... Ah, o Djokovic tem tudo pra passar o Federer, porque ele tá mostrando aí, ganhou todos os títulos essa temporada. E eu pergunto pra você, o Djokovic é o novo Federer? Eu acho muito difícil, porque o Federer é o Federer. É, bom, a gente tá com comentários aí, eles estão se brincando aqui com outras, outros assuntos que tá caindo aqui. Mas o Arquibancada Mac vai ficando por aqui. Me despeço de Guilherme Souza. Boa noite, Guilherme. Presença ilustre, hein? Boa noite, ouvinte. Boa noite, Vitor. Muito obrigado pelo convite. Espero voltar logo, logo. Pedro Bezzulli, ou Pedro dos Anjos. Boa noite pra você. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite, Vitor. Boa noite, ouvinte. É isso aí. Foi um ótimo programa. Espero até a próxima. Giovanni Antonelli, que tava aí gargalhando aí, como diria a nossa professora Maza. Bom, boa noite pra você. Boa noite, Vitor. Boa noite, querido ouvinte. Boa noite, Federer e Djokovic. Boa noite, Luciano, que tá aqui também rindo. Se acompanha para falar boa noite pro nosso querido ouvinte. Boa noite, Vitor. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Flavão, como tá nosso Bezzulli fala. E até a próxima. Bom, obrigado, ouvinte, pelo carinho e audiência. Lembrando que esse programa tem apoio do Centro de Comunicação e Letras e do Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E o comando técnico do programa ficou com o nosso amigo querido Flávio Rangel. Tchau!